Augusto, nós autorizamos o cruzamento da sinal da 28. Vou continuar com o tráfego. Reposta também de rádio por aqui. Para o cruzamento da 28, vai reportar na... Vamos por aqui. Sim, reposta por aqui, encerra o cruzamento. Aguardarei, encerra o cruzamento. Número 964, no solo 017, liga na fonte, chame 219. 219, ligando na fonte, 964. Controle Oscar, mantenha 1.500 pés de corredores. Eu passo no através de 40. E o Controle Oscar, seu laboratório de Islotes, peso 1.0. Chuva leve, ajuste na 0.18. Temperatura 2.7. Vento 1.50 graus, 0.69. Controle Oscar. Ajuste na 0, 1, 8. 3, 2, 6, disponível de voo 0, 1, 0. Hoje, 1, 9. Para que você possa chegar no voo 1. Agora o Thiago já acertou o chame todo no 8295. Sinal no 7 autorizado. O Tchala Fatão autorizado, cruzamento da 0, chame interceptando a final. Está presente, está autorizado o cruzamento da final do 0, vai chamar interceptando a final da 7, Tchala Fatão. Assim, mantém a sinal de voo visual, chame de 0, 1, 8, Tchala Fatão. Pega as visuais, 1, 0, 1, 8, azul, se grata, tá? 3, 1, 0, para nível de voo 0, 5, 0, 2, 3, 2, 0. Eu tenho 2 milhas rumo norte, passando nível de voo 100 para nível de voo 060, 2398. Rumo no 64, sem identificação, decidiu chegar a bola de ônibus para nível de voo 050. Boa noite, desculpa, boa tarde, é o 3193, 11 da ponta 0, 0. 3193, boa, pista na 0, cruzada na Ida Colau, vento no 40 graus, 1411. A linha decola, 1103, 1906. Chegou a 3266, a operação para evitar tráfego, com o direito, ela para o 060. O limite é 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, agora avistado, pista 1-7, pouso autorizado, vento 1-0 graus, 0-9 graus. Pouso autorizado, pista 1-7, será passado. Contato com o Bernardo, com o Ángel, você vai ver a saída São Roma, transição Delta, sincronizou de voo 340. Nove via 340, permanece São Roma. Líder. São 3-1-3, autorizado, Líder. Líder 3-1-3. Está na passada. Estamos juntos, Tiago, só para o segundo segundo de vocês. Beleza, já. Nós vamos sentir o 4 testando a 0 do caixa autorizado, vento no 5 graus de ajuste. Eu vou falar de 0 agora, 0 afirmo, operação visual, sem chuva no momento, altímetro 0,08, vento no 4,0 graus, 12 nós, procedimento ILS-X-ray. Localizador, sinal limite radial 3, 1,0, né? Chamou a linha 3, 2,6. Olho Salvador, boa tarde, azul 0-27-1-4, sai da Pocosa 2.200 pés. Confirma? Azul 27-1-4, sai da Bomba, cruza 1.400 pés. Azul 27-1-4, confirma na decolagem, tudo bem, sai da Bomba, transição da TAP para o nível 1-60. Da TAP, nível 1-60, azul 27-1-4. Estava 3 no caso, a gente chama 0-1-8. Cruzado, final do lançante e a ponte da vertical do Neymar. Cruzado, a final, reporta na Neymar, que lugar. Confio se tem condições de incrementar? Rapaz, tem um pouquinho. Tem? Se batiu. Sim, estou incremento, estou em tráfego da Oxané, estimando a posição dele mais um minuto. Chamada 3-2-6, estabilizado visual. Chamada 326, altímetro 0,98. Ótima aproximação, guardando a autorização de pouso. Reduz a mínima de aproximação e após passar a estrela 63, 2,6. Reduzindo a mínima, vai reportar a estrela 3. Dá uma olhada? Negativo, pista seca, operação visual, choveu só nas vidências. Quilômetro 9, acho que a pista 7 foi autorizada, vento 140 graus, 14 horas. Estabilizado, passando a externa, baixando o travado, 63 de zero. 63 de 2000, sente a base de autorização de pouso. Base. Iniciando redução para 200, o número 64. São 3154, deixa para 2016, existe no 098, na parte extra do número. 3154, chega para o número 34. Toma 64, deixa para 3.000, deixa na 0.9. 3.000, agora para onde está? Torre, estamos na hora, boa tarde, já está 3.4, boa tarde, altímetro 0.18, reporte no externo. Passando o reino, abaixando para a fase 3154. Agora chuva leve sobre o campo. Acredito que a pista ainda esteja úmida. O vento é 90 graus, 18 nós. Aguarde pista livre. Aguardando pista livre, sim, muito obrigado. Chorando em 315.0 pronto, de controle de decolagem imediato. É 315, mantém o ponto de pé. Trata que já passou a marca do estranho. Até o ponto zero, até a 3.000. Os 3.7, livre na época, chama 219. Eco 19. Rono 0 sai estabilizado. 2000 com Rono 0 noite vai começar a estabilizar, vou no número 4. 5-4, prática da avistada, pouso autorizado, pista no 0, vento 150 graus, 1 ou 2 horas. Rono 5-0, toma 2-7, obrigado. LA3, 315 já ocorre a 2 JT? Demativo. Pode passar de tráfego ali e manter piscina 0, chalei a 315. Recusando novembro, decolando as 4-2. Sube, mantenha mil pés inicialmente, chame o controle, 1-2-0-8, tudo bom? 1-2-0-8, vamos meu pé, novembro. Atendo ETA, Júlio Novembro, mantendo sobre a linha de visual, colhedor, mantendo 1-1-6, a construção para a verdade. Obrigado, boa tarde. Chuva leve no momento. Condições do campo, operação permanente visual com teto estimado em 1500, VKN e visibilidade acima de 6000. Quente, grato, terra do campo. Eu vou sobrar o número precisa, estou falando sobre ele. Celé 62, 6321, 249, 08, 208, 6321, obrigado, monta parte. Charlie à direita, a linha da cola pistola 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 11. Salvador, passarei 2231. Passarei 2231, não precisa. Decolou 10, está no perfil da Momo. Passarei 2231, é 120, passarei. Momo VATAP, nível 180, passarei 2231. 1097, terceira vez no centro de destino 08, autorizado na linha 6310, com linha estabilizada. 3028, autorizado na linha 63, vai reforçar estabilizado na 07. Solo 5, 3, chame 208. Corri, chame 219. Eu tô indo, agora 48, a gente fala de voo 120. Após isso, eu prefiro reporte em contato com a Rádio Feira de Santana. Então, mais cuidado, tá? Salvador, Sarah Gonçalves, estamos através da Animar. Salve, fecha, pelo cruzado, pistola 7, o vento 070 graus, 032. Cruzado, cruzando 7, Sarah Gonçalves. Estamos sendo curva esquerda, o azul 4048, estamos tentando manter a intenção de slide, por exemplo. Sim, azul 4048, tráfego 12 horas. 20 milhas, rumo ao noroeste, mantendo o nível de voo 110 até R72. Sentir o tráfego do trem à vista, do tráfego à vista. Azul 4048, tráfego adicional 10027 milhas, mantendo o nível de voo 170, rumo sudeste até R72. Padrão 65, Nicolau 04, chama o controle 208. 208, passar 64. Oi, Salvador. Boa tarde, azul 4065, decolou na Sabona. 4462, recebendo identificação, devia chegar da Fórmula 1, era o nível de voo 1, continuando 00. Contra 2, 5, 7 milhas, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 172. Aterrizado no 30, azul 275. 275, tráfego adicional, 11 horas, 14 milhas, rumo noroeste, mantendo nível de voo 190, aterra 72. Pelo azul 4048, forma de campeonato de plano em instrumento, para ser visual pelo campeonato, para ser visual de plano. Azul 4048, ainda negativo devido a tráfego. Cruza direita na praia 025. Direita para 025, direita para 045. Sapatão do Oscar, Wolf, Serra, Sony, identificação. Centro, uma centena, 021. Decolagem autorizada, pista 10, volume 5. Controle Salvador, copio 4065. Azul 4065, contato com a nota 15060, chuva via sensação, voando para o nível de voo 300. Tá voando 300, papel 65. Sabatão do Oscar, do Serra, do Estranho de Voo 060. Chamando a 314, desce para 2.000, ajuste o número 018. Acima é a meta que fixa o número 0 com estabilidade. 018, 2.000, reforma na meta estabilizada, ganha 314. Sete, 1, 5, desça para 4.000, está no registro na 08. 4.000, na 08, 87 para 5. Descer para a coluna 1. Azul 4048, aguarde para a descida. Azul 4048, tráfego 11 horas, 8 milhas, como sudeste, passando o 100, Charlie 208. Azul 4048, passando o nível 110. 110, aqui está o 108. 23, vamos submeter o nível de voo 180. 180, passarei 28. Acho que o consumo vai precisar para fazer isso mais agora. 08, meu Deus. 08, boa tarde. A direita na trama 160, limite a 2800. O 4048, autorizado Feira de Santana, reporte em contato com a rádio. Oscar de Serra, 7077 e 20. Oscar de Serra, 5077, mandou 5.1, até o número 28.35. 1251, 12835, nós vamos passar o mesmo. Azul 4048, planeta sendo cancelado aos 18, descida a critério, já realizou contato com a Rádio Feira? Azul 4048, passo 18 para cancelador. Azul 2715, reduza para 2202. 222, 2715. Estabilizado 6314. 1207, condições de neve com a Esmediato. Ok, Esmediato ainda com a pistola zero, vento calmo. Azul, contato 62, para continuar o utilizador com a direita para 050. Agora 50, na... O azul 4460, o pistola 0 livre, 37 da Gol Inciano. Matiu. Azul 27-15, para separar esse pensamento, curva direita para 150, limite para radial 270 do BR. 7, direita 150, limite 270 do ZR, azul 27 nacional. Autorizado ILOR, autorizado. Azul 4048, ele vai ser cancelado aos 1 ou 3 da contato com a Rádio Feira. 048, nós temos corrente de boa, controle de Salvador de Portal, chamar a Lucieira, 1-3-1-3-3. Sobe via 240, São Buono, solicita final 200. Sim, já faz coisa, você. Bom, no meu 59, centro, justíssimo, 2531, até o nome 28-35. 251-2235. Sim. Sim. Já tomou outro, você é raciocínio 0277. Externo. CS 2705, mais 3 velocidades.